deixa tudo quando ele me chamar. Que bom, eu já sabia que não é o meu lugar. Estou com saudades, eu vou pra Jerusalém. Do céu veio a vida que o Senhor plantou em mim. Me fez alma vivente, me trouxe até aqui. Um gosto de saudades, é claro, eu nasci de Deus. Ai, me dá uma vontade de te ter mais uma vez. O mundo que criaste agora em guerra se desfez. O trem tá complicado, eu tô tentando me segurar. E aí, eu lembro da promessa que um dia ele fez. Que subiria ao céu, mas que viria outra vez. E que por mim sofreu pra preparar um lugar. Ai, que saudade me deu. Ai, que saudade que me deu do céu. Ai, que saudade de Deus. Tum, tum, tum, bateu. Ai, que saudade que me deu da cruz. Ai, que saudade de Jesus. Vou morar no céu. Ai, que saudade que me deu do céu. Ai, que saudade de Deus. Ai, que saudade de Jesus. Vou morar no céu. Aí mais uma vez, o mundo que criaste agora em guerra se desfez. O trem tá complicado, eu tô tentando me segurar. E aí, eu lembro da promessa que um dia ele fez. Que subiria ao céu, mas que viria outra vez. E que por mim sofreu pra preparar um lugar. Saudade me deu. Ai, que saudade.